Ei-ha, veja bem pra minha vista. Meu irmão, se liga, preste atenção. Este é o nosso mundo, esta é a nossa opinião. A bruxa está solta em qualquer ocasião. O respeito você perdeu, mano. Dignidade não se encontra. Deus foi esquecido, a realidade agora é outra. Faça um rolê na sua mente, retorne ao passado embaçado do seu semelhante. Quem muda o semblante, bondade, maldade que se dane, tanto faz. O mundo é dos loucos, mas eu sobrevivo mais. Casa de caboclo, o mal vai se acabando, dia a dia se enfrentando. Deveu ter que pagar, não tem ideia pra trocar. O bicho vai pegar, rajada, ratatata. Não cumpriu com obrigação, mas um irmão no chão, mãe com dor no coração. Vela preta, caixão, profecia aos poucos se concretizando, o repertório do meu rap todo dia aumentando. Eu olho da varanda, logo vem a inspiração. É ódio estampado no rosto das pessoas, o medo refletido no brilho do olhar. Drogas, dependência de drogados, tem fome causando a desnutrição. Bem-vindos ao Brasil, país da corrupção. Lixo, entulho, vergonha pra nação. Se olhe no espelho, se olhou o que está vendo. Seu povo está morrendo pela falta de bondade, humildade, dignidade. Pare um segundo e preste atenção. Vem comigo, aliado, e vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. Vamos dar e vamos juntos lutar. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. Vamos dar e vamos juntos lutar. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Pode valer muito mudar a rota, alterar destino, ver meu povo sorrindo. Um grande prazer e satisfação em abraçar irmão com paz do coração. Tudo isso é muito fácil, depende de mim, você, nós. A comunidade reunida pelo mesmo ideal, consciente dos direitos, tarefas, obrigações. Sem medo de lutar, buscar exigir o respeito que querem tomar. Dignidade, querem alterar, mudar o conceito da história. Nas nossas raízes do passado ninguém vai tocar, ninguém vai mexer. Estou aqui para lutar, não vou perder. Entre nessa pra vencer, candidato forte da oposição. Simples cidadão, cê usando da rima, assina. Usar a poesia, o verso, pra mostrar o certo. Que temos que lutar, buscar reivindicar direitos humanos para humanos direitos. O crime está propício, o tempo é perfeito. Escravidão se acabou, cadê os meus direitos? O navio negreiro cê foi e não voltou jamais, deixando para trás dezenas, centenas, milhares de negros. Humanos como eu também, filhos de Deus, criador do mundo, de todo o universo. Para que vivêssemos em comunhão, irmãos de sangue, de paz, amor e união. Em cada coração vem comigo, aliado, e vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. Vamos dar e vamos juntos lutar. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. Vamos dar e vamos juntos lutar. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Se liga aí porque aqui, essa é nossa cara, passando pra você o que tem que aprender. Saber o valor, a responsa de falar dos ancestrais, dos critérios que devem ser usados para se expressar. Chegar em cada mente, mostrando o caminho correto, o errado, o certo. A verdadeira história de revolução, de um povo sofrido que lutou, lutou. Nunca se cansou, alcançou muitos objetivos, atravessou barreiras. É, agora chegou a nossa vez de fazer história. Brindar a nossa glória, todos juntos em um único ideal. Mostre como é, diga como faz. Não fique aí parado, procure a sua paz. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. Vamos dar e vamos juntos lutar. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. Vamos dar e vamos juntos lutar. Tudo isso é muito fácil, depende de você. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Tudo isso é muito fácil, depende de você. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Tudo isso é muito fácil, depende de você. Faça a sua parte que eu te ajudarei.